coisas fúteis. Pra que seguir conceitos? Pra que se a vida não tem graça sem você? Eu não quero ser perfeito. Eu não quero ser normal. Se o amor que sinto por você é tão forte, tão real. Estou perto, mesmo longe, meu porto seguro, meu refúgio do tédio. Ficar com você é um privilégio. Estou perto, mesmo longe, meu porto seguro, meu refúgio do tédio. Ficar com você é um privilégio.